Olha, esse Brasil, visual com capa. Controle, Papatango, esse Brasil, visual, garoto. Este Brasil, chame a torre 198, deixa eu ao meia. 286, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, cordial, boa noite. Esse Brasil é na base da 35. Só virar para pouso na 35. Afirmo. Ok, para sua informação, ajuste é 190 no 4, vento no 50 graus, 4 nós. Whisky Bravo Zulu. Ciente, reporta estabilizado no final. Final 35, visual baixado, travado. Cliente avistado, Whisky Bravo Zulu, autorizado pouso, vento 160 graus, 4 nós, ajuste 1014. Cliente autorizado pouso no 7, isolou. Pouso na 35. 35, afirmativo. Na vertical da praia aqui. Bravo Zulo no solo 23, qual o pátio? Excelente, livre à esquerda, bem-vindo a Salvador, bom descanso, comandante. Boa noite. siga o Whisky Bravo Zulu. Sim, a gente quer aguardar.